avrebbe posto sono 0 con noi. Salvatore, ma noi ci go 1714, sono stato bravo. O 1714, se le dici qua sono, dovrei dare cicata a mano, disponibile 040. A mano 040, o 1714. Se puoi incontrare la donna, o 1714. Cosa stai indicando un momento? É, agora eu estou seguindo para Maceió, nível 350, sente da Bravo, portão 8. Ou, 1714, vou na projetora, mantém a high speed. High speed, vou direto do Dona, vou 714. Portugal 158, ready to copy. Go ahead. Clear to Lisbon, flight level 370 via Upper Whiskey 50 until Mossoró, then according to your flight plan route, after takeoff turn up to Momo, departure and GPT transition, Squawk 5007, control line at the small 35.